A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. E sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Tua porta devagar, olho o sol mais uma vez. Como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expulsão incontrolável. Não podia ser de outra maneira. É sorte, é sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Tudo muda, tudo parte, tudo tem o seu avesso. Frágil a memória da paixão. É a lua, fim da tarde, é a brisa onde adormeço. Olá, Célia. É com muito gosto que podemos contar com a tua participação em mais uma emissão daquele que é o nosso, muito especialmente o teu programa, A Escola e o Meio. Sendo que o tema é hoje dedicado ao papel das mulheres, porque no dia 8 de março se comemorou o Dia da Mulher, gostaríamos de conversar um bocadinho contigo acerca desta temática. Além de seres mulher, e uma grande mulher, o exemplo para todos nós, também és professora de História. Na minha opinião, este dia deve ser comemorado não só pela história associada ao papel da mulher na sociedade ao longo dos tempos, mas também pelo simbolismo que este dia representa. E quem melhor do que tu para nos falar um bocadinho sobre este assunto? Olá, boa tarde a todos. Pois, de facto, o papel da mulher não foi sempre o mesmo. Hoje, comemora-se, de facto, este dia e, se calhar, comemora-se, provavelmente, há latitudes onde a mulher não tem os direitos que felizmente já temos aqui no Ocidente. E mesmo aqui no Ocidente e até mesmo no nosso país, nem tudo é perfeito, bem o sabemos. Temos casos de violência doméstica exercidos sobre mulheres demasiados, não é? Temos um número que nos envergonha na Europa de mulheres agredidas e de mulheres mortas pelos companheiros. Portanto, há situações, aliás, e mesmo no trabalho, por vezes ouvimos, eu ouvi muitas vezes aos meus alunos descreverem situações de exploração, embora a lei não permita, há de facto situações de exploração no mundo laboral por parte dos patrões pelo facto de serem mulheres, nos meios rurais, mas não só nos meios rurais. Agora, de facto, nós olhando para uma retrospectiva histórica, percebemos que foi muito pior no passado, no tempo das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, foi seguramente muito mais difícil ser mulher. Não é que elas não fossem importantes, porque eram muito importantes. Eram importantes no seio familiar, porque eram elas, como hoje, ainda continuam a ser, as organizadoras da casa, as organizadoras do estudo dos filhos, muitas vezes, e do trabalho no campo, aqui nos meios rurais, em que a mulher, para além das tarefas domésticas, de criar os filhos, ainda tinha uma labuta muito, muito violenta nos meios rurais. Aqui, por exemplo, onde nós moramos, aqui na Serra do Açor, isso acontecia. Sabemos-lo pelos relatos, eu ouvi dos relatos das pessoas mais velhas daqui. Portanto, houve uma grande evolução. Nós lembramos-nos, por exemplo, de mulheres como Catarina II da Rússia, como as nossas rainhas Maria I e Maria II, foram mulheres notáveis. Elas, porque eram privilegiadas, porque tinham sido educadas, porque tiveram acesso à instrução, coisa que a maior parte das mulheres, por exemplo, foi um direito muito tardiamente conseguido pelas mulheres. No início do século XX, portanto, muitas de nós nascemos, ou melhor, todas nós, os mais velhos, nascemos em pleno século XX e sabemos que o direito à instrução era, eu recordo-me de ter alunas à noite, que eram mais ou menos da minha idade, algumas ligeiramente mais velhas, que me diziam que os pais não as tinham deixado estudar. Estudaram os irmãos rapazes, mas não elas, porque ela tinha que ser preparada para outras atividades, que sabíamos que era o casamento, que era a educação dos filhos. Portanto, isto não é assim um processo tão... Nós pensamos que já moramos assim em muitos direitos e que temos já muita sorte de viver onde vivemos, mas isto é relativamente recente. Depois, se sairmos do Ocidente e formos para uma Arábia Saudita, por exemplo, que se calhar é dos piores exemplos, regra geral, os países muçulmanos, salvo honrosas exceções, as mulheres não têm quaisquer direitos, nem andar na rua sozinha, nem instrução, nem escolher o marido. Portanto, há coisas que para nós são básicas e que afinal ainda estão muito recuadas para muitos milhares de mulheres que vivem noutras latitudes. Eu concordo contigo e acho que falaste aí num aspecto extremamente importante. É que nós achamos que, falamos dos direitos das mulheres e achamos que neste momento as mulheres já todas têm o direito à educação, já todas têm o direito a ser livres, a serem elas próprias, e na verdade isso não acontece, porque como tu disseste, e eu também me recordo, eu também dei aulas à noite e também tive alunas, e nós não somos assim tão velhas, portanto, nós estamos a falar de um passado longínquo, nós estamos a falar de um passado que nem é um passado, é um recente, em que realmente as mulheres ainda não têm acesso àquilo que deveriam ter. Ou seja, eu acho que nós, há tanto tempo, nós falamos da história, como tu falaste aí, da história, muito bem, da história da mulher, e nós achamos que hoje em dia já são direitos adquiridos, e não são de todo. Pois não, não são. Por exemplo, as mulheres que hoje, por vezes, durante anos, se deixam violentar, mesmo no nosso país, ou num outro país da Europa, é porque elas próprias ainda não perceberam que realmente são direitos que elas têm, de ser tratadas com dignidade, de não serem maltratadas, nem física, nem psicologicamente. O que quer dizer que nós temos mulheres entre nós, e isto se calhar é uma parte pedagógica aqui do Clube Europeu, nós temos mulheres entre nós, até jovens, porque eu própria, e provavelmente tu e as outras professoras e professores, já se aperceberam de casos que lhe chamaram a atenção, porque já rondavam a violência entre os nossos jovens, jovens que ainda não têm 20 anos. Eu presenciei uma situação numa visita de estudo, claramente de violência, e de violência extrema, de um namorado para uma namorada, dentro de um centro comercial. E já ouvi relatos a outros colegas, portanto, isto não é algo ultrapassado ou algo das avós, não. há que educar, de facto, as novas gerações para o respeito por todos, mas evidentemente também pela mulher. E a mulher deve ser educada assim e o homem também, para não continuarmos a ter estes casos lamentáveis que temos. Porque lá está, isto não é uma coisa. Nós não vivemos num mundo perfeito, não é? Nós estamos a falar da Arábia Saudita e do horror que aquelas mulheres passam. Não podem estudar, não podem tirar a carta, não podem andar sozinhas na rua, têm que casar com quem os pais escolhem. Portanto, é de facto um mundo atroz daquelas mulheres. E algumas chegam a ser apedrejadas à morte, mesmo se no caso de suspeitar de adultério. Há situações quando, se calhar, isso resulta da infelicidade da mulher. Também temos casos de adultério entre nós e não os tratamos assim, porque achamos que isso é desumano e que isso não é próprio do século XXI. Mas nestes países isso coincide. Portanto, aqui nem me lembro, na história recente, nós nem tínhamos... É uma questão cultural, não é? A forma como se educa é também uma questão cultural. E é isso que se percebe ainda hoje nestes países. E entre nós, tem que se fazer perceber às mulheres que elas, quando não têm direitos, têm que lutar pelos direitos, porque aqui podem, não é? Aqui, se for maltratada, ela tem direito a denunciar quem a maltratou. Não tem que estar a suportar, como às vezes percebemos, uma denúncia após décadas, ou às vezes situações que dão, como sabemos, em crime do homem para a mulher ou da mulher para o homem, porque uma mulher violentada durante anos, um dia pode estar em desespero e temos casos entre nós, infelizmente, em que depois assassina o marido. Portanto, isto é esta área das mentalidades. Foi interessante ao longo da história perceber como evoluiu, mas a história está sempre em movimento, não é? E o presente também está sempre em devir. E, portanto, é bom compreendermos, até porque temos aqui jovens, é bom percebermos que as coisas mudaram entre nós, para bem, felizmente, mas nem tudo está bem, nem tudo é perfeito. E, portanto, há de continuar a trabalhar. E, claro, se no mundo islâmico a situação começar a evoluir, eu acredito que quando estas jovens forem da nossa idade, provavelmente, e eu quero acreditar que sim, que as mulheres islâmicas tenham já muito mais direitos do que têm hoje, porque senão foi a história que parou. Eu acho que todos devem ter direito a ter uma vida digna e as mulheres que são violentadas daquela maneira não podem ter uma vida digna. Sabes que eu acho que é um dos assuntos que me preocupa imenso. Quando nós ouvimos as notícias na televisão e todos os anos, aquilo que nós temos constatado é que o aumento de violência, o aumento da violência doméstica tem aumentado. O que significa que há aqui qualquer coisa que não está bem. Porque eu acho que a mulher teve uma evolução e conseguiu determinados direitos. E parece que agora estamos a andar para trás. Porque ouvimos ainda este ano, já foi um número enorme de mulheres que foram mortas de violência doméstica. Quais serão as razões que nós podemos... Tem a ver com a nossa sociedade, obviamente, mas quais serão as razões para que isto esteja a acontecer? Ou seja, as mulheres estão a ser cada vez mais agredidas, quer em termos físicos, quer em termos psicológicos. Mas se calhar há uns anos isso não acontecia, ou acontecia menos. Porque é que nós agora estamos a ter mais violência doméstica? E como tu disseste há pouco, não já não é só nas idades que antigamente acontecia, com as pessoas de mais idade, até porque os maridos bebiam, porque trabalhavam na agricultura, porque não tinham acesso ao ensino. Hoje em dia nós já vimos a violência na parte do namoro, o que eu acho que é muito grave, acho que é uma situação muito grave. Sem dúvida, também me parece que sim, porque é como tu dizes, se o mundo está em evolução e acreditamos que é positiva, acreditávamos que isto iria para bons caminhos, não é? Iria a situação, iria melhorar. Eu não sei se as redes sociais, as chamadas redes sociais, o mundo do audiovisual que hoje temos, que tem aspectos positivos inegáveis, não está a trazer à nossa sociedade alguns malefícios. Por exemplo, a extrema violência que se passa, quer em filmes, quer em séries. Eu não sei se isso depois faz com que as nossas crianças comecem a ver muito cedo o que se passa nas redes sociais e o que se passa no audiovisual. Comecem a achar banal, normal, a violência. Eu não sei, porque creio que muito do que se passa na nossa, apesar de eu ser fã, sem dúvida, não tanto das redes sociais, mas mais de como as novas tecnologias são importantes na nossa vida hoje, e claro que são, e têm uma enorme importância a todos os níveis, no trabalho, no lazer, a verdade é que há aspectos menos bons que estão a minar a nossa sociedade. Essa questão do que se vê depois se reproduzir na vida real, não sei até que ponto não poderá acontecer, e depois tem a ver com uma coisa que se chama educação. Porque isto de eu dizer ao meu filho que respeitar a mulher é importante, é uma coisa que vem de casa, é desde que eles são crianças, que se diz à mulher ou que se diz ao homem. E sobretudo é assim, perceber, quer a mulher, quer o homem, ou a rapariga e o rapaz, que a dignidade é uma coisa, e eu dizia isso muitas vezes aos meus alunos, a dignidade é uma coisa que nunca se deve perder. Portanto, elas não deviam, eu às vezes ouvia-as aceitar a violência dos namorados como normal, e eu fazia-lhes ver que aquilo não podia ser nada normal. Eu creio que temos que bater na educação. A educação em casa e a educação na escola. Eu acho que é uma vertente importante. E depois ter atenção que redes sociais não é mundo real e que audiovisual não é mundo real. Eu também concordo contigo, Célia. Acho que realmente as novas tecnologias e as redes sociais, embora nós pensemos que, por um lado, elas trazem muita informação, mas não trazem a informação que devem. Bem, nós hoje estamos a falar aqui um bocadinho da mulher, e eu acho que o que é importante salientar, não só, é a dignidade da mulher. Todas nós, como seres humanos que somos, e quando falamos da mulher falamos do homem, mas pronto, nós mulheres até somos um bocadinho especiais, porque somos diferentes. A nossa sensibilidade, a mulher, por natureza, é diferente do homem. Eu gostava de te perguntar se por acaso tu tens alguma mulher que te tenha marcado, quer ao longo da história, quer ao longo da tua vida, em termos de conselho, alguma mulher que tu achas que te tenha marcado? Olha, todos nós, creio eu, temos homens e mulheres na nossa vida que foram muitíssimo importantes. Sim, de facto, há sempre homens e mulheres que ao longo da nossa vida nos marcam, por uma razão ou por outra, ou em termos profissionais, ou até em termos familiares. Eu posso citar... Mas isto agora é complicado porque eu choro. Não podes chorar, porque provavelmente tu vais citar alguém que eu também citaria se estivesse a falar. Ou não, não sei. Pronto, mas não precisas. Marcou-te. Então, vamos a isso, Célia. É uma pessoa que ainda está viva, felizmente, que é a minha tia. Porquê que me marcou? Porquê que me marca? Pela maneira de ser. Por em muitos momentos ter substituído a minha mãe e tê-lo feito muito melhor. Em termos conselhos, há uma senhora em Oliveira do Hospital, ou melhor, até posso citar duas, que eu admiro. A dona Teresa Serra, uma pessoa que eu acho que é excepcional sob a forma de conduta, e porque tenho com ela um episódio de infância, quando fui fazer o exame de quarta classe a Oliveira do Hospital, que era assim, as crianças da aldeia iam fazer o exame da quarta classe à sede de concelho, e eu bloqueei, e a dona Teresa Serra teve a sensibilidade de me retirar daquele lugar, deu uma volta comigo no recreio, e quando eu entrei eu consegui fazer a oral, que não conseguia porque não estava habituada a estar ao pé de tanta gente. E depois, ao longo da vida, cruzei-me muitas vezes com a dona Teresa Serra, tive a oportunidade de lhe contar este episódio, e lembro-me sempre dela como aquilo que um professor deve sempre ter, que é uma forte sensibilidade para os alunos, e neste caso eu nem sequer era aluna dela. depois, em termos mais gerais, no nosso país, admirei algumas mulheres com diversas funções. Por exemplo, recordo-me da Dona Maria II e da Dona Maria I. A Dona Maria I, creio que foi uma mulher notável. Governou o país na segunda metade do século XIX, no período em que o país estava numa grande instabilidade, e teve 11 filhos, morreu a dar à luz o 11º filho aos 34 anos e foi uma monarca notável. Portanto, mãe de 11 filhos, um filho a cada ano, praticamente, ou dois em dois, casou e enviuvou aos 16 anos, voltou a casar. Sabemos que os casamentos de rainhas eram escolhidos pelas famílias reinantes da Europa. No entanto, curioso, do segundo marido, ela acabou por se apaixonar por ele. Se calhar por isso é que ela também teve uma capacidade de governar o país, dar à luz tantos filhos e, pelos vistos, ter uma vida feliz no tempo que viveu. Acho sempre que ela foi uma estadista notável. Além disso, era mulher, curiosamente, que é do que estamos a falar, porque a maioria dos reis foram homens ao longo da história. E mais recentemente na nossa história há uma mulher que teve funções também de estadista, Maria de Lourdes Pintassilgo, que era uma mulher ainda por cima ligada à Igreja, mas era uma mulher progressista e que teve um governo breve no pós 25 de Abril, mas, ao que parece, eu conhecia mal, mas do que li dela, era uma mulher intelectualmente brilhante, com uma cultura extraordinária e, ao mesmo tempo, com uma visão de próxima, se calhar, do que eu entendo que deve ser a política. Hoje queixamo-nos tanto da falta de honestidade e da falta de sentido de causa e de sentido de Estado dos políticos atuais. Esta mulher, de facto, era exatamente o contrário. Daí que ela também é admirável à luz dos olhos da história atual. Eu, tal como tu, também destacaria alguns homens e mulheres, mas hoje destacaria a minha mãe, por ser uma mulher, por ter sido uma mulher com M maiúsculo, uma mulher extraordinária, como mãe, como filha, como amiga, e porque sempre teve uma postura perante a sociedade e na sociedade que eu sempre achei um bocadinho fora do normal. A minha mãe era uma mulher que, para a altura, tinha uma posição muito vincada e, portanto, ela sempre lutou pelos seus direitos, sempre, sendo que para ela os direitos eram assumidos. E obviamente, Clara, obviamente, Célia, que temos aqui à nossa frente uma mulher de uma guerreira, uma mulher que também com letras maiúsculas, com M maiúsculo, porque tu realmente, além de seres uma excelente comunicadora, uma excelente amiga, uma excelente mãe, uma excelente pessoa de família, tu também és uma mulher que tens tido ao longo da tua vida uma postura muito ativa na sociedade, não só como professora, também como escritora, também como locutora, porque estiveste à frente de um clube de rádio e estás à frente do clube de rádio, e portanto eu acho que tenho aqui à minha frente o maior exemplo do que é ser uma mulher, do que é lutar pelos direitos que nós temos, mas lutar com alegria, com saber estar, como tu tão bem sabes fazer. Bem, com tantos encómios, eu nem sei o que dizer. Eu quero é agradecer mais uma vez a oportunidade que o Clube de Rádio me está a dar. Já é a segunda breve entrevista que dou, e o programa é vosso, é para fazerem as vossas rubricas. No entanto, para mim não deixa de ser um prazer enorme, porque estive à frente deste clube quase 12 anos e, se tivesse sido possível este ano, iniciaria o 12º. Portanto, foram muitos anos, com alguns dos alunos que aí estão, e portanto é um prazer contactar com esta juventude, que a mim sempre me fez muito bem, porque de facto é com os nossos alunos. Nós, professores, temos a possibilidade de nos sentir mais jovens, porque estamos a contactar com a defesa de valores diferentes, com atitudes diferentes em relação a vários assuntos, e o Clube de Rádio é um dos clubes que permite isso. o convívio entre várias gerações, não só entre vários alunos com faixas etárias diferentes, básico e secundário, como permite que muitos ouvintes desta rádio os ouçam e percebam que há diferenças entre o que eles defendem, os valores que eles defendem, a forma como eles veem o mundo e que nós vemos. Muito obrigada. De facto, é bom ouvir a voz da Setora Célia, ver que ela está bem, ver que ela se encontra de boa saúde, e esperemos que ela melhore ao ponto de vir para aqui, para o estúdio onde gravamos o programa que você está a ouvir neste momento. E não sei se os meus colegas têm alguma coisa a dizer sobre o áudio que nós ouvimos. Sim, realmente é muito bom ter sempre estas intervenções da professora Célia, especialmente de um assunto tão pertinente. Felizmente sabemos que o nosso clube está bem entregue, quer aos professores que temos neste momento, quer à professora Célia, que fará sempre parte deste clube. Olá, estamos aqui desta vez para a nossa rúbrica, minha e do Martim. Desta vez ele traz-nos aqui uma banda de seu nome Primus, com o Primus. Ela é uma banda de rock, uma banda que eu nunca ouvi na minha vida. Portanto, vai ser aqui uma aula do Martim sobre esta banda. Exato. Então, Martim, conta-nos mais sobre esta banda. Primus é uma banda americana formada em 1984 por Les Claypool, que é o membro principal da banda, baixista e vocalista, Todd Hutt na guitarra e Jay Lane na bateria. Les Claypool foi o único membro que se manteve até aos dias de hoje. Ele é considerado um deus no instrumento dele. Então, eu vou-te falar sobre algumas músicas que são as que mais me chamaram a atenção, que são as que vamos ouvir hoje. São Jerry Was a Race Car Driver, Tommy the Cat e John the Fisherman. John the Fisherman foi o primeiro single lançado pela banda e foi uma das primeiras músicas que eu ouvi deles. Eles ainda tocam? Ainda fazem. Separaram-se durante uns anos, nos anos 2000, mas voltaram por volta de 2013. Ok. Estas músicas ficaram famosas pelas linhas de baixo do Les Claypool. E eu recomendo a toda a gente ir ouvir, são mesmo muito boas. Qual é que é a origem da banda? Como é que eles começaram? O que é que os uniu? É assim, Les Claypool foi um colega de escola de Kirk Hammett, o guitarrista dos Metallica, e foi Kirk que o meteu assim virado mais para a música. Les Claypool sempre esteve no seu mundo à parte e como todos queriam ser guitarristas, ele optou por ser baixista. Que assim era mais fácil arranjar uma banda, porque muitas bandas estavam à procura de baixistas. E foi a melhor opção que ele tomou. Foi a melhor escolha que ele fez na vida, porque ele é mesmo muito bom no baixo. Já o ouvia tocar guitarra num vídeo não sei onde. E não toca nada comparado àquilo que toca no baixo. Então, e que estilo de música é que eles estão mais dentro? É rock, mas... É funk psicadélico, mais ou menos. Funk metal. Um estilo assim à parte. Uma coisa inventada, um estilo próprio. Então dele. Se calhar também vai buscar um bocadinho aos Pink Floyd, não? Não, mais aos Red Hot Chili Peppers. Ok. Se calhar, por causa do funk, que é funk metal. Tu achas que isto é uma banda fácil para qualquer um ouvir? Como é que tu convencerias alguém a ouvir esta banda, a experimentar, para ver se gosta? Não acho que seja uma banda fácil de ouvir. É uma banda que eu apenas diria para ouvirem se quiserem ouvir músicas que vos façam saltar, músicas que vos metam alegres, que sejam diferentes daquilo que estão habituados a ouvir. Eu diria para pessoas que gostam de experimentar coisas não muito dentro do normal. Não é uma banda de rock normal, é não rock, é uma banda de metal também. Rock progressista. É rock progressivo, exatamente. Sei lá, não diria bem que tenho uma forma de convencer as pessoas a ouvir. Apenas iria meter uma música, se estivesse com alguém, e se a pessoa gostasse, pronto, diria-lhe para ir ouvir mais. Então, e Martim, quantos álbuns é que eles já lançaram e quais é que são? Até hoje eles já lançaram 9 álbuns, desde 1990, com Frizzle Fry, Sailing the Seas of Cheese, Pork Soda, Tales from the Punch Bowl, Brown Album, Anti-Pop, Green Noga Hide, Primus and the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble e the Zeterating 7. Este álbum, este penúltimo álbum, Primus and the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble, é uma espécie de homenagem ao filme Charlie and the Chocolate Factory. Do Willy Wonka. Willy Wonka, exatamente. Fizeram uma homenagem a este filme com uma banda sonora feita pela banda. Então, recapitulando, Martim, quais é que vão ser as músicas que tu nos vais trazer hoje? Eu hoje vou trazer Jerry Was a Race Car Driver, Tommy the Cat e John the Fisherman. São das três músicas mais famosas da banda. Ok. Portanto, é assim que damos como terminada a nossa rúbrica. Vemo-nos para a semana. A propósito da comemoração recente do Dia da Mulher, a Matilde vai apresentar-nos agora um livro no feminino, ou seja, um livro escrito por uma autora portuguesa, cuja personagem principal é uma mulher que, ao regressar ao passado, se debate com preconceitos sociais e outros. Hoje, e porque celebramos recentemente o Dia da Mulher, trago um livro de uma autora portuguesa, Iris Bravo, nascida em 1978, licenciou-se em Medicina na Universidade de Lisboa. Para além da medicina, a sua vida também passa pelo amor à escrita. O Regresso de Julie Blue é então o livro que vos apresento hoje. 8 anos depois de abandonar a sua terra natal, a rebelde Julie Blue decide voltar a casa. Na pequena cidade de Piscatória de Almira, reencontra os mesmos preconceitos e tensões sociais. Amigos, inimigos, lembranças agridoces e os destroços de uma época que nunca esqueceu. As razões que a levaram a desistir da carreira, separar-se do marido e regressar à casa do pai com a sua filha são incertas, assim como as circunstâncias do incêndio ocorrido pouco antes da sua partida e que destruiu um bar em frente ao mar, entretanto reconstruído. Conseguirá Julie Blue também reescrever a sua história ou irá deixar-se vencer pelas consequências dos erros cometidos? Mais informações em uc.pt. Boas leituras! Drive. It rolls. A Mafalda traz-nos hoje um tema político que está a abalar a consciência do país, mas, sobretudo, a abalar os alicerces mais profundos da Igreja Católica. Ela dá-nos a conhecer o ponto de vista do Presidente da República sobre a posição da Conferência Episcopal sobre os abusos sexuais. Numa frase, tudo ficou ok. Marcelo e os abusos. A posição da Conferência Episcopal foi uma desilusão. Incompreensível, tardia, alheia à responsabilidade. O Presidente arrasa a posição da Conferência Episcopal sobre os abusos sexuais cometidos por membros do clero. O Marcelo católico seria ainda mais duro do que o Marcelo chefe de Estado, na avaliação que faz à reação da Conferência Episcopal Portuguesa às denúncias da Comissão Independente, que estimou em perto de 5 mil as crianças vítimas de abuso dentro da Igreja desde 1950 até à atualidade. Para o Presidente, a credibilidade e a confiabilidade da Igreja estão em causa. Os padres suspeitos de abusos sexuais, pelo menos aqueles que fazem parte da lista apurada pela Comissão Independente, deviam ser suspensos preventivamente? Isso é óbvio, responde Marcelo. A posição da Conferência Episcopal foi uma desilusão. Ficou aquém em todos os pontos que eram importantes. Ficou aquém no tempo, demorou 20 dias a reagir numa coisa que era imediata. Depois comunicou que iria continuar a refletir por mais 2 meses. Ficou aquém ao não assumir a responsabilidade. Para mim, é o mais grave, pois se qualquer associação desportiva, cultural, qualquer instituição social, IPSS, Misericórdia, responde pelos atos que são individuais, ilegais e criminais dos seus membros, como é que não responde a Igreja Católica por atos praticados por alguém que, além de invocar o munos da fé, é representante de uma Igreja, certificado, legitimado, mandatado para falar sobre uma missão pastoral? Como? É incompreensível. Ficou aquém o não tomar medidas preventivas relativamente àqueles que se encontram envolvidos na investigação criminal. Pois se há bispos que transferem priores por causa de questões de dinheiro, de guerras locais, de questões de comportamento, num caso de abuso sexual, qual é a hesitação quanto a tomar a medida cautelar? Esteve aquém quanto à reparação. Como não entender? Não é que se diga que se pode reparar uma vida estagnada. Há danos morais que se deitaram abaixo, tão elevados que se sabe mesmo nos tribunais em relação ao direito criminal aplicável que isso não consegue restituir aquilo que foi destruído. Mas compensa. A Conferência Episcopal passou ao lado destes problemas todos e isso a mim, como Presidente da República, preocupa-me porque a Igreja é uma instituição fundamental na sociedade portuguesa, na educação, na saúde, na unidade social. Faz falta ao país. E se de repente sofre na sua confiabilidade, na sua credibilidade, numa questão tão básica, isso depois repercute-se na vida dos portugueses. Estas foram as declarações que Marcelo Rebelo de Sousa deu numa grande entrevista feita pela RTP. Diria que a Igreja se encontra a passar por uma grave crise neste momento. Além disso, parece-me indecente determinadas declarações que tiveram recentemente, nomeadamente o facto de acharem que não têm de pagar indemnizações às vítimas, uma vez que a culpa não é da Igreja, mas sim de membros individuais da instituição. Acreditem, se a Igreja pagasse todas estas indemnizações, o prejuízo seria sempre muito menor do que o das vítimas, que ficarão marcadas para sempre e não há nenhum dinheiro que o possa apagar. Como dizia o Presidente da República, a Igreja é de facto uma instituição importante no nosso país, quer sejamos crentes, quer não. Contudo, parece-me que é também uma instituição ainda muito protegida e acabará por sair relativamente impune desta situação, lamentavelmente. Uma vez mais, tenhamos pena é das vítimas, que serão sempre as maiores lesadas. Já imaginaram Sara como uma extensa pradaria ou um jardim verdejante? Provavelmente não. Contudo, o texto de José Ribeiro, que agora vamos ouvir, diz-nos que assim era, de facto, há 6 mil anos, mas transformou-se no Sara que conhecemos hoje devido à desertificação. És o tema de hoje. Olá a todos. Hoje, venho falar-vos sobre a desertificação. A ONU combate a desertificação desde 1994 e define-a como o processo de degradação das terras em zonas áridas, semiáridas e subsumidas, secas, devido a diversos fatores climáticos e humanos. Com as mudanças climáticas, tais fatores multiplicaram-se e atualmente são considerados um dos principais problemas ambientais do planeta. Há 6 mil anos, o Saara, hoje o maior deserto do mundo, era uma região de pradarias cobertas por vegetação. As oscilações do oeste da Terra fizeram com que essa área do planeta, que era um jardim, parecesse ser um areal onde quase nada pudesse crescer. Nesse caso, estamos a falar de um processo de desertificação natural que se contrapõe ao que está a acontecer atualmente. A desertificação de vastas zonas do planeta avança em ritmo acelerado devido à atividade humana e às mudanças climáticas. A desertificação é um processo pelo qual a vegetação nas áreas secas diminui e finalmente desaparece, ou seja, ocorre em terras áridas, semiáridas, com as zonas de pastagem ou de mata. O conceito não se refere à expansão física dos desertos existentes, mas aos diversos processos que ameaçam transformar ecossistemas em desertos. As atividades humanas, como o desabamento e a exploração excessiva dos aquíferos, entre outros, aceleram a desertificação. Somam-se a isso os efeitos das mudanças climáticas, também de origem humana, e a destruição que causam sobre a forma de fenómenos meteorológicos externos, tais como secas, furacões, incêndios, etc. Ainda a respeito do Dia da Mulher, a Beatriz vai expor uma situação muito preocupante vivida pelas jovens estudantes iranianas, vítimas de envenenamento. As autoridades atribuem este fenómeno aos inimigos do país. No entanto, há quem suspeite que haja uma associação dos envenenamentos aos protestos feministas que ocorreram nos últimos meses, entre as quais estavam presentes muitas estudantes. No Irão e em muitos outros países, quando se fala da mulher, o melhor da festa é achar siso e calar. Assim escreveu Gil Vicente no século XVI, mas que se mantém, como se vê, bem atual. O Irão deteve mais de 100 pessoas suspeitas no envenenamento de milhares de alunas de escolas femininas em ataques que as autoridades atribuíram a inimigos do país. Mais de 100 pessoas foram detidas por responsabilidade nos recentes incidentes nas escolas, disse o Ministério do Interior numa declaração divulgada no sábado à noite. O Ministério disse que alguns dos detidos tinham motivos hostis e criaram medo entre a população e os estudantes e levaram a encerramento de escolas para criar ceticismo em relação ao sistema islâmico. As autoridades indicaram estar a investigar a ligação dos alegados ataques com o grupo de oposição no exílio Mujahideen al-Khalq. A série de envenenamentos começou em finais de novembro, em Qom. Na última semana, os casos aumentaram, mas nos últimos dias não se registaram novos casos. Até agora, cerca de 5 mil estudantes femininas em 230 escolas em 25 províncias do Irão foram envenenadas, de acordo com dados fornecidos pelo parlamentar Mohammad Hassan Asafari, membro de uma comissão que investiga os envenenamentos. Os estudantes sofreram dores de garganta, dores de cabeça, dificuldades respiratórias, fraqueza, arritmias ou incapacidade de mover os membros após inalação de um gás suspeito. Os envenenamentos estão a alimentar o descontentamento popular, especialmente entre os pais, perante a ineficácia das autoridades no combate a ataques que parecem ter sido concebidos para paralisar a educação das alunas. Os Ministérios da Saúde e do Interior iranianos concluíram que a maioria dos casos de envenenamento era causado por ansiedade. Menos de 10% dos casos mostraram sintomas reais e a maioria deles está relacionada com a ansiedade, disse o vice-ministro da Saúde iraniano, Saed Karimi, que integra a equipa de investigação dos envenenamentos. No sábado, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, considerou estes ataques um crime imperdoável, defendendo que, se provados, os culpados deviam receber o castigo final, que no país é a pena de morte. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, atribuiu a responsabilidade pelos envenenamentos aos inimigos do país, um termo frequentemente utilizado para referir Estados Unidos e Israel. Em 43 anos de existência da República Islâmica, a educação feminina nunca foi contestada no país e alguns pais associam os envenenamentos aos protestos feministas ocorridos nos últimos meses. As estudantes femininas de escolas e colégios participaram nestes protestos retirando véus e gritando «Mulher, vida, liberdade», com gestos de desprezo perante retratos de Khamenei e do fundador da República Islâmica. Say the life that you live. And he says, when I go out. noite do passado dia 12 de março foi de festa em Hollywood. E por festa quero dizer que foi noite de Oscars. Ouçamos agora os resultados pela voz do João Mário. Esta semana foi semana de Oscars e como esta cerimónia anual é uma das, se não, a cerimónia mais aguardada da cultura pop, principalmente do cinema, venho falar dos vencedores das principais categorias. Okay. Na categoria de melhor curta, o vencedor foi An Irish Goodbye. Na categoria de curta de animação, o vencedor foi The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Queria só referir aqui o curta de animação Ice Merchant, que foi produzido por portugueses, e claro, os portugueses aqui queriam que este curta ganhasse. Na categoria de efeitos especiais, o vencedor foi claramente Avatar The Way of the Water. Aqui nem havia discussões, Avatar demonstrou-nos um bom exemplo o que é usar o CGI. Na categoria de maquilhagem e penteados, o vencedor foi The Whale, com aquela maquilhagem impressionante com o Brendan Fraser. Melhor filme internacional, o vencedor foi All Quiet of the Western Front. Na categoria de melhor edição, Everything Everywhere All at Once foi o vencedor. Na categoria de música original, o vencedor foi Natu Natu, do filme RRR. Na categoria de melhor longa-metragem animada, foi Pinóquio, o vencedor. Na categoria de melhor ator secundário, o vencedor foi Ke-Hyo Kwan, com um discurso fenomenal. A vencedora da categoria de atriz secundária foi Jamie Lee Curtis. A vencedora da atriz principal foi Michelle Yeoh, do filme Everything Everywhere All at Once. O vencedor da categoria de ator principal foi Brendan Fraser, e passo a mencionar a atuação incrível que ele fez no filme The Whale. E por fim, a categoria de melhor filme, que claramente aqui também não havia discussão, Everything Everywhere All at Once foi o vencedor. Apesar deste ano nos Oscars todos os filmes eram magníficos, de certeza que toda a gente viu todos os filmes que apareceram aqui. E pronto, é assim que terminamos. Uma, duas, são as sugestões de viagens culturais que a Mafalda nos vai dar a conhecer hoje. Sugere uma viagem à Fundação Serralves, no Porto, onde os amantes da arte poderão desfrutar da estética da arte contemporânea no museu, e os amantes da natureza fascinar-se com a presença da arte e da paisagem natural do Parque de Serralves. Além disso, sugere um saltinho ao concelho vizinho de Erganil, onde se realizará a 28ª Feira do Livro, uma ótima oportunidade para pôr a leitura em dia. Hoje trago duas sugestões de visita imperdíveis. A Fundação de Serralves foi criada em 1989, sendo o resultado de uma parceria entre o governo português, instituições públicas, privadas e particulares. Como parte da sua missão, a Fundação de Serralves promove continuamente ações e encontros nos mais diversos formatos, com o objetivo de promover a reflexão sobre o contemporâneo e questões fundamentais sobre a arte, a sociedade, o meio ambiente e a sustentabilidade. A Fundação conta ainda com um Museu de Arte Contemporânea. O edifício, projetado pelo arquiteto Cisa Vieira, é envolvido pelo Parque de Serralves, com cerca de 3,5 hectares, onde obras de arte de vários artistas contemporâneos são também expostas ao lado da flora típica da região norte de Portugal, como carvalhos, bétulas e o teixo. O museu é já considerado um espaço de referência a nível internacional no que diz respeito a mostras de arte contemporânea. A coleção permanente do museu, onde encontramos referenciados muitos artistas de destaque, é essencialmente constituída por obras realizadas desde os finais da década de 60 até aos dias de hoje. A Fundação Serralves é mais um dos sítios onde o IOH vai marcar presença brevemente. Não deixe de visitar. Hoje sugiro ainda que rumemos a Arganil para a tradicional Feira do Livro. Livros, escritores, contadores de histórias e muita animação em torno do livro e da leitura é o que poderá encontrar na 28ª Feira do Livro em Arganil. Organizada pela Câmara Municipal através da Biblioteca Municipal, a Feira do Livro conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Arganil e insere-se no programa da Semana da Leitura através da Rede de Bibliotecas do Conselho de Arganil. Com um programa de animação diversificado e abrangente, dirigido a toda a comunidade, pretende-se que a Feira do Livro seja uma verdadeira festa em torno dos livros e da leitura. Visite a 28ª Feira do Livro de Arganil, desfrute de bons momentos e aproveite para adquirir, dentro de uma vasta oferta e com preços convidativos, o livro que mais lhe agradar. A edição deste ano inclui atividades como escritoras portuguesas, exposição de pintura de Maria Leonor Correia e Jorge Correia, apresentação do livro Dás-me um Abracinho, de Sandra Santos, masterclass de escrita criativa por Bruno Paixão, sessão de contos com Bruno Batista, entre muitas outras atividades. Nunca é demais apelar à leitura e, portanto, aqui fica uma excelente sugestão bem perto de nós. Por Serralves ou por Arganil, divirta-se e boa viagem! Quase a terminar o nosso programa desta semana, vamos dar-vos contas de algumas das atividades do agrupamento, nomeadamente relativas aos clubes que dinamizam muitas atividades. O Clube Desporto Escolar continua a desenvolver iniciativas junto dos nossos alunos, tendo inclusive levado alguns deles a um torneio de ténis de mesa. Também, num outro âmbito, há uma equipa de 3 alunas do secundário a participar nas Olimpíadas de Química, organizadas pela Sociedade Portuguesa de Química. Correu, no dia 13, o programa A Estrela Vai à Escola. Vamos falar da biodiversidade do Geoparque Estrela, dedicado aos alunos do 8º ano, com uma palestra na escola sede. Decorreu também uma ação de formação sobre o Dia Mundial do Consumidor, o comportamento do consumidor e a educação para a cidadania, no dia 15, dirigida à comunidade escolar. A real back clear out of a form out of this little twain into his mighty throat. Many a fat rat met his demise while starting point blank down the cavernous barrel of this awesome prowling machine. Truly a wonder of nature, the serpent predator. Tommy the cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this that he did. Do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, say, baby. Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side?